Você está ouvindo o Mexidão Cast, oh, yeah. O podcast do Mexidão Rocks. Está começando mais um Mexidão Cast, o número 51. Hoje vamos fazer um episódio especial de indicações. Vejam só vocês, quando às vezes perguntam, pede, os ouvintes querem saber o que estamos fazendo. E a verdade é que não estamos fazendo nada. Eu sou o Thiago Mendes, estou muito aloprado, falando muito rápido hoje, e estou na companhia dos meus amigos Diego Mendes. É isso aí, galera, vamos começar indicando aí o Malovani para quem quiser contratar ele para trabalhar. Opa! Começou indicando bem, velho. Olha aí, Malovani, Bruno. Quanto tempo, Malovani? Velho, saudade de vocês. E hoje a gente tá aqui, o externo tá perdendo o cabaço hoje. Eita! Isso. Deus me livre. E também, olha só, hoje o Mexidão fez ligações entre os participantes, também o externo conosco. É isso aí, tô junto com a galera aí, e o gosto é meu, e dane-se quem não gosta. Olha aí, muito importante. O Bruno fez essa brincadeira aí porque você e o Bruno, né, externo, nunca tinham gravado juntos. Pois é, rapaz, a gente tá até de mão dada agora, né? Pois é, abraçadinhos aqui em frente à câmera, ninguém tá vendo. Olha aí. Enfim, galera, como todo mundo sabe, está ocorrendo uma série de manifestações pelo Brasil, e isso, obviamente, tem sido muito complicado, o trânsito tem ficado difícil por causa de essas e outras coisas. Alguns convidados nós não puderam participar do programa de hoje, e aí resolvemos fazer um episódio de indicações, onde vamos falar um pouco sobre o que estamos fazendo no momento, além de manifestações na rua. Exato. Exatamente. Olha o trocadilho, que bacana, hein? Enquanto a gente puder xingar os outros, olha na rua, aí. Cara, falar em xingar os outros na rua, você sabe que é uma falta de vergonha, aproveitando aqui rapidinho, o prefeito de Belo Horizonte falou em diminuir a passagem do ônibus de Belo Horizonte 5 centavos. Vocês acreditam numa merda dessa? Eu acredito porque aqui em Vitória também teve uma diminuição de 5 centavos, mas eu não sei se todo mundo tá sabendo, o governo já tinha liberado alguma coisa para poder baixar essas tarifas em todo o país. Sim, eles tiraram. Inclusive, aqui eles ainda deixaram claro que baixaram o valor das passagens, mas não por causa dos protestos. Que já ia baixar. Então, eles tiraram o FIS e o CONFINS das empresas, né? Uma parada assim. Isso, exatamente, isso aí. Ai, cara, aqui se abaixasse 5 centavos, eu acho que ainda assim seria o dobro do que vocês pagam por aí. Aproveitando esse engajamento político, uma sugestão de filme que eu queria fazer, eu aproveitei essa onda toda e reassisti V de Vingança, e cara, o filme é foda, hoje em dia ele ainda é foda. É muito bom, velho, eu tinha apresentado ele pra umas primas minhas lá de Recife, quando eu viajei pra lá, e elas ficaram malucas, elas nunca tinham visto o filme, velho, e realmente o filme não envelheceu, é muito bom, velho. É incrível como que bate, né, cara, o assunto pra hoje em dia. Como é igual, né, velho, é exatamente o que nego passa hoje em dia em certos lugares aí. Verdade. Eu assisti, gostei muito do filme, inclusive eu tava falando desse filme pra Jéssica ontem, ele tem realmente muito a ver com o momento que a gente tá vivendo agora. É um filme muito bom, eu acho que não só pela questão política que a gente vive, né, coincidência, vale a pena procurar o filme, assistir, é um filme antigo de 2005, né, mas ele é um filme muito bom mesmo. Caraca, 2005. Ah, não, perdão, ele estreou em 17 de março de 2006. Ah, tá. Olha só o que pega comigo, esse filme, eu já assisti o final dele umas 4 a 5 vezes. E algumas partes dele, mas o filme inteiro nunca assisti. De sentar na frente da televisão, assistir ele inteiro, nunca assisti. Só assisti alguns pedaços, as cenas bacanas da luta dele lá, que é bem mentiroso, sangue voando pra tudo que é lado. E o final. Até hoje foi só isso que eu vi. Não é difícil de entender, não, cara. Esse filme aí, ele é simples de entender. Então, se você perdeu, acho que ali uma meia hora do filme, você não consegue entender o filme inteiro. Mas se eu tivesse sentado pra assistir meia hora direto foi muito. Eu acho que nem só V de Vingança, né, cara? Eu acho que toda a obra ali do Frank Miller, né? Se você assistir V de Vingança, assistir Watchmen, ou as animações recentes do Batman que saíram, cara, todas elas têm muito a ver com o que tá acontecendo hoje em dia. Eu assisti a animação do Batman, assisti só o volume 1. Uhum. Tô procurando o volume 2 agora pra assistir também. E é impressionante como que bate a questão da violência nas cidades, de um cara ter que ir pra rua fazer diferença pra todo o povo, ter aquela consciência de novo de que eles têm que fazer a coisa acontecer. É muito bom, cara. Eu gosto muito. Realmente. Mas aí, Externo, você tem algum filme que você gostaria de indicar no filme que você assistiu recentemente? Não. Recentemente eu acho que não indiquei quase nada. Olha, eu realmente sou muito saudosista, cara. Eu recordo assim, de alguns filmes antigos que eu vi quando era um pouco mais novo. E tem muito filme que a galera aí não viu ou só ouviu falar. Então, tem um que a gente até conversou um tempo atrás, que é o Aventureiros do Bairro Proibido. É um filme assim, hoje, se você assistir, você vai dizer que é um filme B. Mas é um filme que tem uma história bacana. E é um filme que tem o melhor Raiden, né? O personagem do Mortal Kombat. É a melhor compilação do Raiden, né? É, nem no filme do Mortal Kombat o Raiden é tão bom quanto aquele, cara. Olha, é um que vale a pena, bicho. Ai, cara, esse filme, eu lembro que eu assisti ele na sessão da tarde. Cara, eu era mais novo e tal, eu nunca entendi nada do filme. Tinha um velho neon e, cara, uma loucura. E o Raiden, cara, era uma loucura aquele filme. É o retrato dos anos 80, cara. Aquele é, com certeza. Não, mas é doido demais o filme, velho. Igual você falou, é uma loucura mesmo. E você pega e fala, porra, que cacete, o cara vai tomar cachaça lá, já sai todo doidão. Então, o japonesinho sai dando uns mortal cabuloso, vira um Master of Puppets da arte marcial. Ah, é isso aí. É, o pessoal poder entender um pouquinho mais do filme, é bom a gente dar alguns detalhes, né? O ator principal do filme é o Kurt Russell, né, que acho que nem faz filme mais, né? Coitado. É. O filme foi dirigido por John Carpenter. Eu também nem sei quem é esse cara mais também. Acho que deve ter feito pouca coisa. Mas o filme ele é bom e ele tem muito disso, dessas lutas marciais. E conta a história de um sequestro, né? E um camarada vai num bairro, que é o Bairro Proibido. Isso. Que é tomado por forças sobrenaturais. É, né? O Diego falou de artes marciais, é porque é um bairro da Xangai, né? Isso aí. Era em Xangai dos Infernos, né, velho? na verdade, é Chinatown. Chinatown, desculpa, é verdade. Isso. Mas é, cara, é um filme muito engraçado, é o retrato dos anos 80, tudo pode acontecer nele. É muito bom, é muito bom. Sabe quando você sabe que você tá vendo o filme dos anos 80? É quando você vê o cabelo da pessoa e você fala assim, cara, ninguém usa um cabelo desse. Você fala, poxa, velho, que mullet, né? É, caraca, assim, mullets, eles marcam uma época, né, velho? O Stan explicou direitinho, cara. É melhor explicação, velho. Bom, se não for o cabelo, só você olhar em que altura tá o cós da calça das pessoas. Olha isso, velho. Sabe que você vê que um filme se passa nos anos 90 ou assim, pelas estampas, malandro. Roupa florida, né? É, jaqueta jeans da Hard Rock. Putz, essa então é carimbo, velho. Meu amigo Malovani, você tem algum filme que gostaria de indicar para os nossos ouvintes? Bom, velho, recentemente eu vou indicar um filme recente, então por isso eu não vou tentar, como se diz, entrar muito nos detalhes sobre o filme para não dar spoiler pra galera. Mas eu fui no cinema assistir o novo Star Trek, o Além da Escuridão. E, bicho, assim, algum de vocês aí já assistiu o primeiro filme dessa nova geração? Eu também assisti e gostei pra caralho. Assim, mas vocês lembram do filme, tudo direitinho e tal? Eu lembro porque eu vi. Lembro, eu assisti até recente, pra te falar a verdade. Não, eu também, eu lembro porque eu vi o filme, acho, umas 6 vezes, cara. E a última vez que eu vi foi na semana passada. Pois é, então, cara, eu recomendo pra quem assistiu e gostou do primeiro filme, o segundo filme vai ser do caralho, assim, velho. Pra mim, até agora, acho que se não é o melhor filme que eu assisti esse ano até agora. Olha aí. O bicho mesclou história e ação de uma maneira muito boa mesmo. E, assim, é continuação direta. Já vou avisando logo, é continuação direta do primeiro filme. Quem não assistiu o filme vai ficar perdido no segundo, sabe? É tipo Matrix? Como é que é? Continuação direta, acaba o segundo e começa o cara deita e acorda já no outro filme? Como é que é? Não é tão direto assim, mas é porque tem elementos da história do segundo filme que se você não tiver assistido o primeiro, vai passar batido, entendeu? Você não vai pegar a história completa. Olha aí. E, cara, assim, saí maluco do cinema. A minha namorada, ela não entendeu muito bem, ela gostou pra caramba do filme, mas ela ficou, eu fiquei meio perdido e tal, porque ela já não lembra tanto do primeiro filme, e também porque ela também não tem conhecimento nenhum do seriado antigo e coisas do tipo, então ela ficou meio perdida. Mas, cara, pra quem assistiu um pouquinho de seriado, pra quem assistiu o filme antigo, olha, o primeiro filme dessa geração nova, cara, é um filmão. Vai assistir porque vale a pena. Olha, né? Aí, cara, eu já estou com vontade de ver, pode ter, eu vou assistir ele em breve, cara. Fiquei mais curioso agora. Aí, ó, alerta de virgindade. É, rapaz. Quem vê Star Trek... É virgem, né, cara? É nerdaço, né? Com certeza. Cara, posso contar uma coisa que aconteceu quando eu tava assistindo o primeiro filme? Lá vamos nós, vai. Eu tava assistindo o primeiro filme, cara, feliz da vida. Não, filme bom, tal, ação. Eu tô assim, pô, pegada diferente do que era a série e tal. De repente, cara, aparece o Spock da série original. Putz. A minha cabeça explodiu, velho, na hora. Eu falei, puta que pariu, o cara tá ali, velho. Eu achei muito foda, cara, velho. Cara, eu pensei a mesma coisa, cara. Deu uma tremedeira, sim, na hora, bicho. Foi muito doido, cara. Mesmo quando você vê, tipo, o Luke Skywalker aparecer agora pro Anakin Skywalker do episódio 1, 2 e 3. Cara. É, bicho, eu quase chorei, cara, na boa. Eu achei muito foda. Cara, se vocês quase choraram no primeiro filme, vai por mim que vocês vão chorar no segundo, velho. Não. Porque, cara, teve uma sequência de cena que terminou, eu dei aquela respiração funda. Ainda bem que eu tava de óculos de 3D, dá uma disfarçada, assim. Então. Olha isso, cara. Cara, é muito emocionante mesmo, velho. Fica a dica aí pra galera, porque... eu gostei bastante e creio que a maioria da galera vai gostar. Bacana, bacana. E você, meu amigo Diego Mendes, meu jovem mancebo? Não, essa palavra não ficou legal. Mancebo, caralho. Tu vem falar esses três esquisitos que não, sai fora. Pô, cara, eu tinha um chefe que me chamava todo mundo de pequeno mancebo, cara. Meu Deus do céu. Olha que porra, tipo, você não ri pra mim, tá xingando. Na boa, olha que palavra feia, velho. Mancebo. É, pequeno mancebo é uma redundância, né, cara? Isso, é uma redundância. Então tá, vamos lá, vamos passar o português pra trás. Ou pra frente, quando que quiser, aí manda pra qualquer lugar. Eita. Mas então, cara, pelo que parece, um filme mais recente que eu assisti, pra não sair de filmes, voltar a filmes antigos aí, foi o Velozes e Furiosos 6. Nossa. Cara, e pelo incrível que pareça, velho, eu achei que ele ficou melhor do que, por exemplo, o 4 e o 5. Cara, por exemplo. Tu teve paciência de assistir o 4 e o 5 ainda, velho? Não, eu já assisti todos, velho. Fala mal, né? Eu sou muito fã da série também, cara. Você tá maluco, velho? O único que eu não assisti, direito foi o Tokyo Drift, mas os outros eu assisti todos. Mas o que pega? O 6, cara, eu achei que ele ficou legal, ele é um filme bacana. Não é um filmaço pra você ir no cinema e assistir, não, isso eu já vou adiantar. É um filme bem sessão da tarde, assiste em casa que você economiza mais. E aí o que pega? Ele já tipo assim, ele já tem aquela levada dele mesmo, que já perdeu todo o vínculo com relação aos Pegas, à corrida. Ficou mais um filme de aventura com o policial. Isso ele já é mesmo. Mas eu achei bacana, porque deu uma diferenciada na história dele, porque dessa vez eles... estão enfrentando um cara que, sinceramente, o cara ele é extremamente inteligente no que ele tá fazendo. O cara é foda, entendeu? Só pra adiantar, não é nem passando spoiler, mas só pra adiantar, o cara, pra você ter ideia, ele é um ex-agente de forças especiais aí, fodásticas, tipo as forças especiais Gnil. É, quase o Gnil, mas os caras, ele é mais foda do que os caras do Gnil, porque os Gnil morrem muito fácil. Eles fazem algumas coisas. Aquelas equipes SAS, sabe? Tipo assim, o cara era. Só que é pro lado da Rússia ali, que as bagaças deles ali. Vou recomendar, mas pra assistir em casa. Isso eu já deixo claro, né? Assiste em casa que vocês vão achar bacana. E pro Malovani aí, que gosta de cara bombadão, velho, o The Rock tá no filme também. Oh, meu Deus, agora, vou alugar aqui na locadora do BitTorrent. Locadora do Paulo Coelho. É, do Paulo Coelho, foi mal. Cara, o The Rock, cara, você falou que ele tá bombadão. Caraca, ele tá gigante, velho. Ele tá, cara. O que aconteceu ali, velho? O trapézio do cara é minha coxa, cara, mano. Não, velho. Eu vou não aguentar. Eu só vou ter que passar um spoiler do filme, cara. Uma cena mais doida que eu achei, sim, foi do The Rock e o Vin Diesel, os dois lutando dentro de um avião. O Vin Diesel foi lá e regaçou o sujeito que ele tinha que regaçar. E o The Rock tava sofrendo porque tava lutando contra outro cara gigantaço também. E tipo aqueles alemão gigante. Nossa. Aí o que é que pega? O Vin Diesel terminou o serviço dele lá. O The Rock tá de frente pro cara e esse cara para de costas pro Vin Diesel, né? E o The Rock na frente dele. O Vin Diesel pega nas pernas do cara, velho. Levanta o cara, tipo, carregando no colo, assim. O The Rock vem correndo, dá um pulo e dá nele uma martelada na cara, velho. Caralho. O cara vira pra trás, assim, pro lado do Vin Diesel. Eu falei, porra, velho. Precisava disso? Tipo, um levanta e outro martela. Precisava disso. O Vin Diesel que já é um monstrão também, né, cara? É, cara. É engraçado que o The Rock, quando ele era mais novo, ele não era tão bombado, bicho. Ele já tá com 40 e poucos anos e quanto mais velho o cara fica, maior ele fica. Caraca, mas ele... sério? O que que ele pega? O The Rock, quando ele começou a aparecer nos filmes, ele era mais ou menos do tamanho do Vin Diesel, por exemplo. Hoje, ele já é mais ou menos do tamanho do Hulk lá do Vingador. Galera, e nós, como os nossos ouvintes já devem saber, nós somos jogadores de plantão. Adoramos jogar, somos chamados de caixistas, quase sempre. Isso é maldade. Olha que só, isso? Eu sou caixista mesmo, se foda a opinião alheia. olha aí, Malovane. Assumindo. Galera, o negócio é o seguinte... Quais jogos vocês estão jogando agora? Tem algum jogo que vocês acham que merece destaque? Cara, eu tenho jogado muito o Magic, né? Que é aquele jogo de carta que a maioria aí deve conhecer, do pessoal que joga RPG, né? Mas eu vou indicar outro, né? Apesar do Magic ser muito bom, pra quem gosta, eu acho que é uma boa pedida. É, eu tava acompanhando agora na live, já pegando o gancho aí de ser caixista, né? E vi que o Limbo tá num preço muito bom. Então é um game que eu indico. Tá baratinho, tá 600 pontos, que dá mais ou menos, acho que uns 7 dólares mais ou menos. E Eu posso até comprar. Pois é, e também tem o Sinemora, que também tá 600 pontos também, mais ou menos 7 dólares. E eu vou indicar justamente esse, que é um jogo naquele estilo de navinha, né? Que é com uma dificuldade extremamente alta e um jogo assim super detalhado, muito bem feito. Eu acho que quem gosta de desafio e jogos de nave que tá faltando nessa geração é uma ótima opção. Externo, ele é daquele nível de dificuldade coreano? É por aí, cara. Eu não tenho paciência pra aquilo, cara. Primeiro que eu fico com medo de ter um ataque epilético a qualquer minuto. Né? Cada tiro é de uma cor e a parada explode em outra, meu irmão. Eu fico maluco com aquilo. Né? Ó, eu vou colocar pra vocês o link aqui, pra vocês verem qual é do jogo. Aí vocês podem até falar um pouquinho mais. Ô Externo, qual que é o nome daquele jogo de navinha aí super difícil que tinha pro GameCube? É Ikaruga. Ikaruga, velho. Ikaruga. Nossa, velho, esse jogo é foda. O Sinemora é mais difícil do que Ikaruga. Puta que pariu. Tá doido, fi. É. Eu já vou jogar, se for pra me jogar, eu tenho que jogar ele no modo extremamente easy. Não, esse pariu, é o detalhe do jogo. Não tem easy no jogo. Tem um modo... Tem o modo americano e tem o modo asiático, né, de jogo. É tipo isso. É tipo isso. Cara, esse Ikaruga, velho, eu fui tentar jogar ele, eu larguei ele, velho. Pô, mas na boa. Porque toda hora eu tinha... Que negócio de você toda hora ficar trocando a cor da nave de branco pra preto e... Ô, velho, puta que pariu, eu não tô com coordenação suficiente pra isso, não. Cara... Meu cérebro não tá conseguindo raciocinar, não. O último jogo de navinha que eu joguei foi o Sonic Wings do Super Nintendo. Super Nintendo? Caramba, nossa, aquele jogo. Porra, velho. Você, em relação ao jogo de nave, você tá atualizado. Cara, eu já vou xaropar aqui com o Externo. Eu dei um screenshot. O primeiro screenshot do site aqui, do Sinemora aqui, eu já quase tive um ataque epilético aqui. Caraca, bicho. Putz, não, é sacanagem, velho. Não tem como você entender o que tá acontecendo na cena. O jogo é lindo, o jogo é ótimo, bicho. É muito bom. Muito bom. Eu comprei, tá? Eu vou indicar, ó. Não perca a oportunidade. Tá num preço muito bom, cara. Cara, eu não duvido que ele seja lindo, não. O que me atrapalha de enxergar são as luzes que saem aqui. Caraca, bicho. Ô, Lovana, aproveitando que você tá tendo ataques epiléticos aí, tem algum jogo que você gostaria de indicar? Cara, eu tenho jogado muito o novo Pokémon, o Black White, o 1, não o 2. Mas não vai ser o Pokémon que eu vou indicar, e sim o Remember Me. Olha! Cara, eu comprei esse jogo recentemente sem nenhuma pretensão. Eu vi, ele tava numa promoção lá quando eu passei numa loja aí. Aí eu comprei e falei, vamos jogar isso aí e ver de qual é. Eu tinha visto uns trailers e tal, e tinha me interessado bastante a premissa do jogo. A premissa é que você é um caçador de memórias e tal, num mundo onde a memória é basicamente uma moeda de troca para coisas e tudo mais. E, cara, me interessou bastante. Aí tem toda uma jogada de você manipular a memória dos outros para os outros agirem como você quer e tudo mais. E, cara, eu tenho gostado bastante, velho. A história é bem intrigante. Ele tem um quê de Mirror's Edge, sabe? Aquela... Que é até bom de falar que tem a ver até com a situação que a gente tá passando ultimamente, que é aquela parada de manipulação e tal. Sim, sim. Remember Me é um jogo que me chamou muita atenção pelo trailer dele. Eu acho interessante também. Me lembra muito também aquela... Não sei se eu tô viajando, Total Recall, né? Tem aquele lance da pessoa que perde a memória e ela tá recuperando as memórias dela. Tem um quezinho aí também. Mas, cara, assim, eu tô gostando muito do jogo, mas tem um porém, né, velho? Jogos, ultimamente, eles têm que cultivar o público geral, né, velho? E aí eu acho que quando eles estavam fazendo o jogo, eles pensaram, vamos fazer um jogo que você vai manipular memórias e tudo mais, vai ser um jogo sobre isso. E aí o nego falou, beleza. Aí eles fizeram o jogo, chegaram lá pra produtora e falaram, tá aqui o jogo. E aí o garoto falou, nem que a pau, isso não vai vender. E aí, saca, tiveram que colocar um hack and slash que, saca, não funciona direito no jogo e atrapalha um pouquinho. Mas, cara, assim, releva, né, velho? A história é muito boa e tal, eu tô acompanhando, é bem legal, velho. É, se não tiver uma ação, fica difícil de prender o jogador, né, cara? Pois é, cara. Eu acho que aconteceu foi o mesmo que aconteceu, por exemplo, com o... Que teria acontecido, na real, com o Mirror's Edge, né? Porque o Mirror's Edge, a ação dele é completamente diferente de tudo que tinha. Por isso que ele é tão conhecido, né, cara? E que é um jogão também. Que é um jogaço, cara. Mirror's Edge é muito bom mesmo. Realmente, eu tô jogando, tô achando maneiro, não cheguei no final do jogo, então fica aí, minha indicação tá pela metade. Meu amigo Diego Mendes, você já falou de Karuga, você já falou de outros jogos, você tem algum jogo que você gostaria de indicar? Cara, no momento estou jogando Assassin's Creed 3, mas não vou indicar ele porque é muito clichê, né? Assassins, todo mundo, eu indico Assassins. Não vou indicar, não. Eu indico Assassins, é ótimo. Vou indicar o seguinte, cara, o Alan Wake. Eu não podia perder essa, velho. O nome dele é muito sugestivo. Mas, eu tô jogando o Alan Wake também. É um jogo muito bom, velho. Me conquistou pra caralho. Por quê? Ele é um jogo que traz um suspense pela trama dele. Traz muitas viagens que o Alan Wake no jogo, ele fica tendo umas alucinações sinistras. E, cara, tem uma ação bacana. Porque quando os bichos lá vêm te atacar, rola um dodge, né? Uma esquiva, cara, em slow motion, muito doido, velho. Então, tipo assim, eu já falei, porra, o jogo é foda, velho. E sem o fato do suspense dele, que é aquele jogo que eu fico jogando a lanterna dele pra um lado e pro outro. Eu vou andando e jogo igual um letreiro luminoso. Jogando luz pra tudo que é telado, pra não perder item e pra poder ter certeza que não tem nenhuma sombra me perseguindo já, cara. E tem hora que eles te perseguem e é foda. Não tem como você não tomar uma porrada. Achei muito bacana ele. E indico ele, cara. Quem nunca jogou, não conhece, pode passar a jogar aí, conhecer. Quem curte nesse tipo de jogo, com certeza vai se amarrar. Sabe o que tem de melhor no Alan Wake? É que ele veio com uma proposta um tanto quanto diferente. Meio que sem querer, na verdade, né? Porque o jogo ia ser vendido por capítulos. E aí, na época, houve uma reunião lá, né, com a Microsoft, e aí eles tiveram aquele negócio de que assim ninguém ia comprar e tal, não ia funcionar. E aí eles lançaram, acho que, se eu não me engano, 7 capítulos no disco e 2 para download. E E quando você termina um capítulo do jogo e começa o segundo, aí você tem um flashback do capítulo anterior. Isso, cara. No Previously, né? Eu gostei disso demais. É tipo uma série mesmo. Tipo, você estivesse assistindo uma série. E isso, cara, encaixou muito com o jogo. Ficou muito legal. Eu gosto muito desse jogo também. É, eu achei muito doido que tem até uma narração, né? Tipo, Previously in the Alan Wake. Isso mesmo. Muito legal mesmo. Aí vai passando os flashes do que você já fez, velho. Isso eu achei muito doido. Cara, isso aí foi uma jogada inteligente. Eu vou ficar um pouco calado sobre o Alan Wake, porque eu fui jogar e, cara, eu não consegui gostar nada do jogo, velho. Nada. Acho que as únicas coisas que me cativaram nele foram as referências a filmes e coisas do tipo que eu tava pegando e tava me divertindo, cara. Eu achei a jogabilidade dele ruim, a história meio away, aquelas aparições horríveis. Eu achei tudo uma merda no jogo, velho. Mas eu entendo que a galera gosta, tem muito amigo meu que gosta do bicho, e eu não conseguia achar graça nele. Não sei porquê. Acho que um dos pontos principais da Alan Wake é que numa era onde os jogos de survival horror começaram a se transformar em jogos de ação, Alan Wake veio com aquela questão do suspense e ele mete medo, ele dá susto. É. Entendeu? Então isso acho que ganhou o público. É um terror psicológico. Eu não sei, acho que é porque eu joguei o Dead Space 1 recentemente também, aí eu não consegui gostar tanto do Alan Wake, cara. Não, olha pra você ver que bacana. O Dead Space 1 eu também tô jogando, tô no meio do caminho também. Eu gostei do Alan Wake, mas o que acontece? Não, é lógico, tem vários jogos que são melhores que ele e tal, é diferente sim. Mas é um jogo recente que eu tô jogando, que trouxe pra mim à tona essa coisa de ser um jogo de suspense mesmo. E não é aquele jogo, vou correr, ali vai ter um bicho, vai me assustar, assustei, ó, mato ele, pronto. Não, cara, ele fica aquela tensão ali que você fica, poxa, porque tem hora que, igual eu falei, tem hora que aquelas sombras lá aparecem te seguindo e não dá nenhum som no jogo que estão te seguindo. Então não é que você assusta, já tá uma porrada deles. Acontece muito de você andar uns 10, 15 minutos no jogo e não ter nada também atrás de você e ficar aquela música tipo, tem alguém me seguindo. É. Aí você não tem ninguém te seguindo. Aí você anda mais um pouquinho, tem alguém me seguindo, não tem ninguém te seguindo. Exatamente. Aí você não anda e tem alguém te seguindo. Exatamente. É tipo isso. É isso que eu costumo dizer, que o Alan Wake, ele não, pra mim pelo menos, né? Ele não mete medo, mas ele te deixa tenso do início ao fim, cara. Você tem sem questão. Saber o que tá acontecendo. E tem uma outra coisa que eu achei muito legal, eu acho que se vocês repararem assim, nos jogos em geral, normalmente as florestas são muito mortas. As árvores não se mexem, as folhas não voam, não tem nada disso. Em Alan Wake, cara, é um jogo antigo. E você vê que todas as árvores se mexem. Quando vem aqueles ventos mais fortes, as árvores mexem diferente. E isso aí ele cria uma atmosfera de terror muito maior, cara. É verdade. É muito bom, cara. Eu gostei pra caramba mesmo. Eu curti demais, tô curtindo ainda, tanto que eu tô agarrado nele ainda. Eu, galera, tenho pra indicar um jogo que não é novidade pra ninguém. Eu gosto, sou fã da série Gears of War. E comprei o Gears of War Julgamento. E junto com ele eu adquiri o código para o download do Gears of War 1. Eu já joguei ele pro PC, mas há mil anos atrás, quando ele foi lançado. E aí eu cismei recentemente de baixar o jogo e voltar a jogar ele. E, cara, acabou com a tua vida. Não, é divertido demais o meu game, cara. É muito bom. Aí a indicação que eu tenho é essa. Lógico, Gears of War 1 está disponível para PC e para Xbox. Então, se você não quiser gastar uma grana, procura na locadora do Paulo Coelho e você vai achar. Mas, cara, é um jogo muito divertido. É um jogo que, na minha opinião, não envelhece. Não sei se porque eu fechei o julgamento recentemente. Então, fica aí minha indicação, Gears of War 1. Galera, nós falamos um pouquinho de filmes e jogos que nós gostamos. Alguém gostaria de fazer uma sugestão de alguma outra coisa que esteja curtindo no momento e que queira passar para os nossos ouvintes? Eu vou fazer uma sugestão de livro. Deixa eu pegar um da minha coleção aqui. O primeiro que eu pegar vai ser. Olha aí. Aqui, ó. Os relatórios confidenciais do mundo de Pandora. Esse livro aqui, ele fala tudo sobre o mundo de Pandora, que é aquela lua onde se passa o filme Avatar. Olha. É um livro bem interessante, ele tá bem baratinho. Peraí, é uma lua? É, a Pandora é uma lua. Buf! Cabeça rolou no teto, malandro. Caralho. É um livro que tem mais ou menos umas 250 páginas, 200 páginas mais ou menos. E, cara, ele é bem interessante porque ele mostra tudo sobre a fauna, a flora de Pandora. E fala dos minerais, fala de cada animal, ensina um pouco da linguagem Navi. É como se fosse um relatório que é feito antes da exploração no planeta. Perdão, na Lua. E pra quem é fã do filme, eu vou indicar, eu acho que é obrigatório pra quem é nerd. E pra quem tá esperando agora os dois próximos filmes da série, cara, isso aqui é indispensável pra que você possa entender melhor o mundo que o James Cameron criou. Muito legal mesmo. Olha aí, bacana. Pra quem bacana. Tá esperando os dois próximos filmes aí, pelos próximos 30 anos, mais ou menos. Porque o James Cameron é assim, cara. Ele só faz filme de 10 em 10 anos e olha lá. Mas, se eu não me engano, vai sair já em 2016, 2015, se não me engano. Sério. 2016, tá pertinho ali, ó. É bom. Não, já começaram as gravações. Inclusive, a última informação que eu tive a respeito do filme é que parte do filme vai se passar nos mares de Pandora. Olha. Então a gente vai ver aí animais novos, um ecossistema. Vai explorar um ecossistema novo, né? Exatamente, vai ser tudo bem diferente. Eu tô esperando até ver algum navio que seja aquático, né? Então eu espero umas mudanças profundas no filme. Cara, sabe que meu irmão adorou essa porra desse filme, chorou e o escambau, assistiu, ficou maravilhado e tal, não sei o quê. Cara, eu assisti e foi, sabe, um filme de boa, assim, sabe? Família toda e tal, tranquilo. Mas assim, eu não vi muita coisa demais no filme, não. Assim, achei legal, mas sei lá. Eu também não senti nada demais. Tirando o efeito 3D dele, que realmente é melhor do que de muitos filmes que saíram depois dele, inclusive. Não teve muita coisa que me chamou atenção nele, não. Não, eu esperava mais. Né, pelo que foi falado dele, eu esperava que o filme era mais. Não é um filme ruim, mas também não foi tudo aquilo que me prometeram, não. Então, olha só, eu acho que isso aí, de repente, me permitam dizer que, de repente, eu acho que vocês estão fazendo alguma confusão. Porque o filme, na verdade, ele é como Transformers. O Transformers, ele foi feito não para ser um filme bom, mas para mostrar a nova tecnologia que estava entrando no cinema. É verdade. O Avatar é basicamente isso aí. Porém, na minha opinião, todo o crédito do Avatar, cara, tá na criação de um mundo novo, um ecossistema novo, uma flora, uma fauna nova. E tudo, cara, ali se comunica, se interage. Não é como os pokémons que a gente vê hoje. Antigamente, quando começou a série dos pokémons, você via que os pokémons estavam, eles pareciam integrantes daquele mundo que você vê ali. Hoje em dia, quando você vê um pokémon nos capítulos mais novos, eles parecem alienígenas, cara. Eles parecem que não são daquele planeta. E o Avatar, não. Tudo que você vê ali parece que sempre foi dali, entendeu? Então eu acho que a grandiosidade do filme se deve, em parte, por isso aí, as técnicas que eles usaram de gravação, né, e tudo mais. Eu vi dessa maneira, né? Eu até entendo a questão da criação de um novo universo e das possibilidades que isso pode alcançar, mas é questão de, acho que é gosto, né? Não foi um filme que me atraiu. Meu amigo Malovani. Antes eu tô mandando um link aqui pra vocês, Terno, de um grandioso blog chamado Mexidão Rocks. E o nome do post é Pokémon e o Mimimi. Escrito por um cara aí, jogador de Pokémon, cara. Depois tu dá uma lida lá, beleza? Vou ver. Vou ver se com certeza. Porque pelo blog que você falou que é, cara, com certeza é blog bom. Deve ser um blog foda, né, cara? Meu mínimo é um blog de 2002, né? Porque com esse nome, velho, porra. Não, é verdade. Mas aí, eu vou indicar, cara, eu ia indicar um livro que eu tô lendo, mas como eu não cheguei no final dele ainda, eu não posso dizer se é bom. que é o livro lá do Afonso Solano, O Espadachim de Carvão. Uhum. Cara, tô doido pra esse livro. Pois é, eu consegui ele baratíssimo, cara. Eu passei no sebo e ele tá 28 conto. Eu achei no sebo por 18, cara. Foi uma sorte do caramba. Puta que pariu, mas você também é um mão de vaca, hein, bicho? 10 conto no livro novo, bicho? Não, é por isso, não, porque eu tava sem dinheiro. É porque eu tava passando no sebo de brincadeira e achei lá e no dia eu tava com dinheiro, dei sorte e comprei. Mas, como eu não terminei de ler, eu não vou dar essa sugestão. A minha sugestão hoje é de um cara, de um músico brasileiro, vai ser de um álbum que ele lançou, que chama Adiós Esteban, que o nome do cara é Rodrigo Tavares, ou Esteban Tavares, ou algo do tipo. E, cara, ele lançou um álbum novo, cara, e é um álbum muito bom. Ele é meio experimental do cara e tal. Ele tem uma pegada bem diferente de outras bandas que eu escuto atualmente e tal. E, cara, eu achei muito divertido, achei o jeito dele compor o álbum, porque ele tem uma pegada que é assim. Como é que eu vou explicar? Cada música do álbum, ela continua na próxima, entendeu? Entendo. Por exemplo, é como se as músicas, o álbum fosse uma história que ele quer contar, entendeu? Bacana. E aí eu acho que tem pouco álbum assim, cara, ultimamente. As músicas parecem tão jogadas no álbum, saca? E eu achei isso muito divertido, cara. Então, Adiós Esteban é o nome do álbum. Eu vou mandar o link. O álbum dele tá disposto pra você baixar de graça no site, oh. Então... Não custa nada você ir lá e dar essa chance pro cara, tá? E, cara, eu achei muito bom. Tenho me divertido muito, assim, tá na minha lista, assim, tô sempre escutando enquanto eu tô lendo um livro e tal, algo do tipo, e tá lá, e eu vou deixar essa dica aí pra vocês. Bacana. E qual é o estilo musical dele? Cara, eu não sei explicar muito bem, não, cara. Eu vou mandar o link de um vídeo, um clipe, sei lá, pra vocês darem uma olhada, pra vocês me dizerem qual o estilo dele, cara, porque eu não consigo explicar mesmo, assim. Quando não sabe explicar é porque é alternativo. É, pode ser, mas eu não sei, saca? É porque eu não entendo muito de estilo de música também. Entendi. Meu amigo Diego, diga-nos, o que estás lendo, o que estás escutando, o que estás querendo fazer? Digo-nos sim. Escutando, ultimamente, eu tenho escutado muito Glória, velho. Eu tô escutando bastante mesmo, eu curto. É um estilo musical que já me agrada bastante, que é um estilo bem puxado pra new metal e metalcore. Nossa, velho, que susto! Você falou que tava escutando Glória, eu imaginei logo Glória Gay. Você é doido? Você é doido, emo aqui é só o Malovani. Ô, meu irmão! Qual o problema de ser emo? Agora vai! Deixa eu e minha franja em paz, vamos tudo tomar no outro seu cu, hein? Em paz, porra. Ai, ai. Não, mas então, não, é Glória mesmo, o nome da banda. E tipo, é um estilo que eu sempre gostei, como eu, por exemplo, eu escuto As Light Dines, Slipknot e tal. E, assim, é um estilo bacana. São vocais alternados, não é só gritaria. Pra quem acha que New Metal e Metalcore é só gritaria, o deles estilo não é só gritaria. Eu tô escutando bastante isso. Lendo, eu tô tentando terminar de ler o livro de Assassin's Creed, A Irmandade. Porque eu sou bem difícil de ler, então às vezes eu paro no meio do caminho e espero dar o vento soprar um ano pra poder ler de novo. Cara, eu escuto um pouco de Glória e tal, porque eu gosto muito de banda Scream e afins também. E, cara, eles têm um vocal alternado que é muito bom e tal. Cara, técnica e musicalidade deles são muito fodas. O meu problema com Glória é a letra, cara. As letras deles. Eu também acho. Eles têm algumas músicas boas, com letras bem, bem bacanas, mas eles têm umas músicas muito socadas, com letra muito socada. Ah, inclusive, Diego, no álbum antigo deles aí, não muito antigo e tal, eles têm uma música chamada Sua Canção. Você conhece ela? Eu peguei um negócio dessa música, cara, mas sinceramente eu tava num programa pra download, né? Um programa do Paulo Coelho. Só que o que que pega? Eu não tava conseguindo filtrar direito a minha busca, porque o programa não resolveu empirraçar comigo. E eu vi essa canção e eu falei, essa música aí, Sua Canção, eu falei, poxa, cara, isso tá com um cara de música gospel. E aí acabou que não peguei. Porque eu escuto mais é o Renascido. Ah, sim. É o mais atual, né? Olha só que coincidência. Essa música, Sua Canção, ela foi escrita exatamente por esse Rodrigo Tavares que eu acabei de falar. Olha, aqui. Olha, que bacana. Ah, não. Então esse Tavares que você deve estar falando é o que era do Fresno. É, ele mesmo, é ele mesmo. Ah, exatamente. Ele é o... Ele era baixista, se eu não tô enganado, do Fred. É, ele era baixista. Inclusive, ele sabe tocar todos os instrumentos do mundo, menos baixo. É isso mesmo, ele é um multi-instrumentista, mas no, o instrumento dele que tocava no Fred mesmo. Cara, é cabuloso. O nego chama ele pra tocar, o único instrumento que o cara não sabe é sacanagem. É foda, mano. É, não, eu tô ligado, ele tava mesmo com um álbum dele agora, né? Pois é esse daí que eu falei. Não liguei o nome à pessoa, mas é isso mesmo. Só que eu só escuto chamar ele de Tavares, então. É. Mas ele já fez altas participações já com o Glória. Teve uma época agora mesmo que um dos guitarristas lá do Glória machucou num show, um negócio assim, e ele ficou no lugar pra poder fazer alguns shows lá pro lado de São Paulo ou Curitiba, não sei. Ah, caralho, que massa. É, ele ficou por um tempo. Só pra quebrar o galho mesmo, dar uma moral pros caras. O cara tava machucado. Pois é, como eu disse, o meu problema com o Glória era esse daí, cara. Assim, as letras são bem fraquinhas, mas a musicalidade deles é muito boa mesmo. Eu curto pra caralho, velho, eu gosto... das músicas deles, assim, porque ficou diferente do que eu sou acostumado a ver, porque se eu pegar uma música, uma letra de New Metal, ela traz um tom muito de revolta, vamos dizer assim, uhum. né, dependendo da banda. Já o deles não, já é uma temática bem assim, tranquila. Você pegar a maioria das letras deles, eles falam, se for olhar bem mesmo ao pé da letra, os caras tá falando ali de amor, né, velho? É, depois eu que sou emo nessa porra, caralho. Não, cara, mas o pior que as letras deles, se você for pegar ao pé da letra mesmo, isso mesmo, é. Eu já ouvi Glória. Né? Bacana, galera, eu sou uma mistureba de coisa do caralho, eu faço um monte de coisa ao mesmo tempo. É, um quadrinho que eu li recentemente foi o Astronauta Magnetar. Oh, você conseguiu? É. Consegui, cara, consegui comprar ele e é uma leitura diferente, não é uma leitura comum das HQs, não é uma história de ação, de aventura, como a maioria das HQs de heróis, mas é uma HQ que fala da solidão e da responsabilidade das nossas escolhas. E isso é muito bom, cara. Isso fez a HQ tomar um ar adulto diferente, Fraga. E eu curti muito ela. Então, se eu for indicar, uma das coisas mais recentes que eu li foi o Astronauta Magnetar. Nós vamos deixar o link aqui, né? Quem quiser comprar. É muito bom, não é caro. Eu vi ele numa banca um tempo atrás aí, cara. Perdi, acho que não sei se no dia eu não tava com dinheiro, sei lá, ou se eu comprei um Constantine da vida e acabei perdendo ele. E, cara, banca aqui em Brasília é foda, porque se tu perde na semana seguinte já era e nunca mais você vai ver continuação nem nada, e aí fica foda pra ver. Aqui tem, em Belo Horizonte nós temos esses problemas também com as bancas aqui. E é uma HQ boa, é uma indicação assim, é uma leitura super leve, você consegue assimilar o que tá acontecendo muito facilmente. E te passa, realmente, você termina a HQ entendendo a mensagem que ela tentou te passar. E isso pra mim foi muito importante. Eu acho que o Magnetar, eu tenho também, eu comprei já tem algum tempo. Eu cheguei a ler umas quatro vezes já. Eu achei extremamente foda, cara. Achei demais, demais mesmo. Porque eu sempre li Turma da Mônica, né? E sempre gostei muito do Astronauta. Cara, e quando você começa a ler o Magnetar, você vê que o Astronauta continua ali. Isso. É a mesma coisa, a mesma essência, cara. Só que assim, como o Thiago falou, né? Num tom mais adulto, né? Mas eu achei o traço muito bom. Eu acho que tem tudo a ver com a proposta que eles querem passar. Essa ideia de solidão, eu achei também muito legal, cara. Você começa a ler aquilo ali, você se sente realmente angustiado, cara. Sim, sim. De estar ali. Inclusive, em uma das páginas, ele mostra a passagem do tempo. Eles arrumaram uma solução gráfica para poder mostrar quanto tempo está passando em poucas páginas. Que, cara, eu fiquei arrepiado quando eu vi aquilo. Muito bom, cara. Eu também, eu achei isso muito legal, foda, cara. Eu achei muito foda. Eu julgo muito livro ou HQ dessa forma. Eu tava conversando com o Malovani um pouco mais cedo sobre Diablo, A Ordem, que é um outro livro que eu li há um tempo atrás. E eu não sei se porque eu tinha todo aquele visual do jogo, eu consegui ler o livro e ir imaginando toda a estrutura das cidades. É, na hora que eles falavam, tô no templo tal, o templo é assim, não sei o quê, eu consegui entender mais ou menos o que estava acontecendo, e isso é uma experiência boa. É a questão, fala-se muito hoje no mundinho nos games, né? De você entrar no mundinho, mas eu acho que isso cai muito bem quando é um HQ, quando é um livro. Eu acho muito foda isso. Não, eu só pra citar aqui, né, que no fim das das contas, nas sugestões que nós demos agora, dois falou de música e dois falou de livro. Bacana, isso aí ficou bem mesclado, né, cara? Enfim, eu acho que é isso. Você quer acrescentar alguma coisa, Esther? Sobre o Magnetar? Não, sobre qualquer coisa aí, sobre indicação. Não, sobre a vida, e aí, como é que você... Sobre a vida, sobre o universo. Sobre a vida. Cara, eu acho que 70 anos, que é a média que o brasileiro vive, é muito pouco. Eu acho que, por mais que você corra atrás, você não vai conseguir absorver tudo que você quer na sua vida. Você não vai conseguir absorver tudo que você gosta na sua vida. Então, faça boas escolhas e corra atrás daquilo que realmente importa. Se você gosta de games, corre atrás de games. Gosta de quadrinho, vai atrás de quadrinho. Gosta de música. É assim que a gente tem que viver. A gente tem que tentar ser feliz com o que a gente gosta, porque não é todo mundo que vive do que gosta, né? Então a gente tem que ter pelo menos nosso lazer. Eu acho que a gente tentou trazer um pouco disso no cast de hoje, falando um pouquinho do nosso lazer e dando algumas sugestões. De repente, quem sabe você que nunca leu um quadrinho, se interessa em ler alguma das nossas dicas aqui e acaba gostando. Ou algum filme. Bacana. Quem sabe, né? Oi, Esther. Só acrescentar o que você falou, que o brasileiro vive média de 70 anos. Ouvi uma notícia falando que agora as crianças estão vindo com carga genética para aguentar até uns 120, mais ou menos. Vamos ver, né? Vai fazer o quê com 120 anos, cara? Ué, olha. Joga azulzinho no peito e vai brincar, ué. Olha aí. Cara, você já viu aquela piada que o cara chegava no médico e falava assim: doutor, eu tô, não bebo, eu não fumo, eu transo muito pouco, eu faço exercício físico e eu corro de manhã todo dia na praia. O que que eu faço para poder viver até os 100 anos? O médico olha para ele e fala bem assim: calma aí, você não bebe, você não fuma, você não vai em balada, você faz exercício, você não foge. Você quer viver isso tudo pra quê, porra? Morre logo! É tipo isso mesmo. É mais ou menos por aí. É tipo isso. Bacana. E, Malovani, você quer acrescentar alguma coisa? Sobre a vida, o universo e tudo isso. Mais? Eu vou acrescentar uma parada que tá aqui no meu Facebook, eu não sei por que tá aqui no meu Facebook, mas é o seguinte: a mulherada se joga assim, e o movimento é sexy. Por que que alguém postou essa porra no meu Facebook? Parabéns. Né? Cara, eu não entendo meus amigos não, cara. Que porra é essa, velho? Com essa pérola, olha aí. Diego Mendes, você quer acrescentar alguma coisa? Cara, eu vou diante do que o Malovani falou, eu só posso acrescentar que... É bomba. É bomba. O piu-piu pirulitou. E agora vamos para a sessão comentários. Comentários. Uhul! Sobre o Mexidão Cast número 50, que foi o Mexidão Cast que nós falamos, os rapazes, né, os camaradas, falaram sobre a E3. O Bruno Silva, diretor de arte da isso aí, ele deixou o seguinte, cara. Ele falou que... Aí, moçada, o The Order 1886 me pareceu muito interessante. Opinião de um usuário bem moderado. E um jogo que alguém podia relançar era o Alex Kidd. Joguei muito no Master System e permanecerei talvez para sempre com o PS. Alex, olha aí. O The Order era aquele meio steampunk que apareceu uns quatro neguinhos e tal. Eu só vi que é um... Não. Começa na carroça, né? O trailer. É, esse mesmo. Esse mesmo, é steampunk. Cara, eu achei legal a ideia, mas... Não sei, eu tenho um problema muito sério com a Sony, eu não consigo sentir graça nos jogos deles assim. Eu sei que problema é esse, chama caixismo. Não, nem é, eu gostei muito do PlayStation 2, cara, eu acho que do PlayStation 3 pra cá, acho que eles focaram muito na questão de gráfico, e isso até conta, assim. Mas eu sinto falta daqueles jogos que divertem mesmo, entendeu? Não que o Xbox também tem esse problema com os exclusivos dele, entendeu? Eu acho que é um problema de jogos exclusivos. Eu sempre tenho uma tendência a gostar mais dos jogos que são multiplataforma. Então acho que o meu problema é esse. Tanto que no Xbox, os jogos que eu mais joguei no Xbox são jogos multiplataforma. É Assassin's Creed. Qual outro? Você jogou e eu não joguei. Eu jogo Assassin's Creed. É, Assassin's Creed, Darksiders. Ele comprou o Xbox só pra jogar Assassin's Creed, foi isso. Não, ele comprou o Xbox pra eu saber os jogos que ele jogou. Ele perguntou pra mim qual outro. Eu lá vou saber. Esse jogo aí, esse The Orders aí, ele me pareceu muito qualquer coisa, cara. Assim. É, velho, sério. O que você achou, Sterno? Tudo que é steampunk já merece meu respeito. Eu já cheguei a falar isso, né? Eu vi essa E3 com muita coisa conceitual. Eles estão tentando fugir. Verdade. do que a gente viu nas duas gerações passadas. Porque essa atual e a anterior, o que a gente viu de FPS, meu amigo, cara, não tá escrito, cara. É mais da metade da biblioteca dos videogames, cara. É FPS. Uhum. Então eu percebi que eles estão tentando mudar um pouco esse panorama. E eu achei isso muito legal. O The Order em especial, eu gostei, porque eu gosto muito dessa pegada steampunk. Eu gostei, cara. Eu acho que vai ser um bom jogo. Eu acho que tem tudo pra ser diferente do Dishonored, que realmente foi não foi o que eu esperava. Agora, em relação ao comentário aí do Bruno, que ele continua falando do Alex Kidd, eu já discordo dele um pouco. Eu sou muito fã do Alex Kidd, gosto muito, joguei muito no Master System. Pra mim é um dos melhores jogos do Master System, assim, tá no top 5 fácil. Mas eu acho que ele hoje não funcionaria. Eu acho que a mecânica funcionou naquela época. E ainda sobre o Mexidão Cast número 50, sobre a E3. O Jeff Eisen retorna aí, ele que já comentou outras vezes, né? Ele diz: muito caixistas como sempre. O cast só teve Nintendo e Micro. E a PCN Plus dá uma surra na Gold. Ganho mais jogos do que posso jogar. E jogos bons, jogos triple A. Tu leu errado de sacanagem, né? Sei lá. É isso. Triple A. Triple A, triple A é foda, velho. Vai, velho, prossegue, pelo amor de Deus. Valovan, você é foda. Fui de PS3, vou de PS4. Pro cara que diz que os exclusivos da Sony não tem graça, Last of Us, o jogo mais bem avaliado do ano, Naughty Dog, exclusivo da Sony. Olha, quem falou que os jogos da Sony não tem graça, eu acho que fui eu, e eu não falei que os jogos da Sony não tem graça. Eu falei que eu, Thiago Mendes, não vejo graça. Tanto que parei no PlayStation 2, porque pra jogar, pra pagar dos R$100 a mais num jogo que eu posso comprar pro Xbox mais barato, que é o lance que eu falei dos multiplataformas, pra mim não compensa comprar só por causa do Blu-ray. Cara, eu vou falar o seguinte, Jeff. Eu sou caixista mesmo. Assisti a E3 e assisti a conferência da Microsoft. E entendi por que a Microsoft tem caído bastante na opinião do público. Apesar de entender que a Microsoft ela tá visando um público muito maior do que o público da Sony. Mas é o seguinte, tem muito jogo, cara, da Sony que eu acho legal. Agora você mencionou o The Last of Us. Cara, assim, desculpa, mas o The Last of Us ele parece muito mais, assim, cara, esses jogos pseudo-genéricos, pós-apocalípticos, sei lá, estão tomando muita força ultimamente. Eu não vejo nada demais nesses jogos, cara. Exato. Eu não entendo esse... É o mesmo sentimento que eu tenho. Não, e é engraçado ele falar que só teve Microsoft e Nintendo num cast que nós criticamos de forma escancarada. Nossa. A Microsoft. A Microsoft levou um pau, assim, de vocês lá, velho. E de muita gente. Nós... O Patrick chegou a dizer, né, Externo, que quem comprar o Xbox One com a política de DRM que até então ainda estava em vigor, estaria indo contra tudo que foi ser gamer. Exatamente. E ainda falou que a Sony deu uma surra de pau mole na Microsoft. Não dá pra entender, às vezes, os ouvintes. Ela falou assim, ó, se tiver outro crash de videogame, a culpa é sua. Foi isso que ele falou. Sua do ouvinte. Ele falou. Não, a culpa é de quem compra a porra do Nintendo Wii U. Eu vou falar logo. A culpa é do Patrick. Patrick tá financiando essa porra. Entendeu? Eu acho que tem mais que calar a boca, tem mais que ficar quieto no canto dele e comprar um PS4. Jeff, o comentário foi super bem-vindo, sim. Manda aí o seu contato. Quando a gente for fazer outro cast sobre game, a gente convida você para falar sobre os jogos da Sony. É como a gente falou, a gente assistiu toda a conferência, a gente acompanhou para não falar merda, mas é questão de gosto. Isso a gente não pode escapar. A gente focou mais na polêmica da política dos próximos consoles do que nos jogos em si. Falamos muito pouco até dos jogos que nós gostamos. Talvez do ponto de vista nosso, alguns jogos da Microsoft tenham sido mais interessantes. Eu, por exemplo, cheguei a comentar sobre o Project Spark, que é um jogo que chamou atenção. E não teve nada de inovação na PlayStation, pra mim. A PSN Plus dá uma surra na Gold porque libera mais jogos pra jogar. É meio... Até porque se você deixar de assinar a PSN, os jogos não são seus. Ao contrário de mim, que se eu deixar de assinar a Gold amanhã, eu continuo com os meus jogos na HD. Não, cara, e questão de serviço também, cara. Você pode falar, porque a PSN é muito melhor do que a Gold, porque eu ganho jogos AAA. Cara, desculpa, mas entre ganhar 1 milhão de AAA genéricos, shooters genéricos aí, e ganhar um Super Meat Boy, cara, eu vou preferir o Super Meat Boy, assim. Saca? Isso não é... Eu também tenho que comentar isso aí, porque... Eu acho que não é porque você ganha um jogo que o serviço é melhor. Exato. Né? Enfim, eu acho que é indiscutível que a Live é um serviço de jogo online muito melhor do que os concorrentes. Isso não só a Sony, mas da Nintendo também. Então, inclusive, né, Externo, só dando um adendo aqui antes de você concluir, a Live hoje, ela só perde pra Steam. Pois é. Então, assim, é complicado a gente chegar a afirmar uma coisa desse tipo, né? É claro que tem o gosto de cada um. Em relação aos jogos que você citou, eu acho que o Malovani falou muito bem, cara. O que a gente tem visto hoje, não só na Sony, mas também na Microsoft, é uma questão de todo mundo genericão, cara, entendeu? É tudo muito igual. Exato. Não tem uma diferenciação, uma coisa nova, que foi justamente o que eu falei ali atrás. A E3, ela mostrou muito isso, muita coisa conceitual, muita coisa nova. Eu acho que a próxima geração vai ser bem diferente. E isso sim é legal. Enquanto isso, em contrapartida, a Nintendo tem mostrado coisas muito únicas. Né? Já nessa geração, com o Wii U. Exato, foi até o argumento que a gente usou, pois né? É. Que a Nintendo, ao invés de apostar no mesmo, tá tentando fazer algumas coisas pois diferentes. É. Então, por Você isso, então, por isso eu acho que acaba atraindo mais o consumidor gamer. Eu não sei, Jeff, qual é a sua idade, mas assim, eu jogo videogame já tem 29 anos. O quê? Então, cara. 29 anos jogando. Então, eu não tenho nem 29 anos. Então o que acontece? Eu já passei por muita coisa, cara. Eu já vi muitas mudanças. E, cara, eu acho que a magia do game, ela tá se acabando aos poucos. Quanto mais perto da perfeição o jogo tenta chegar, acho que mais ele se distancia da diversão, que é o principal que o jogo deveria mostrar desde o início. Assina embaixo, tu falou tudo. Então, depois dessa aí, vou fazer uma abertura aqui pra um outro podcast, cara. Filosofando sobre games com o Ster. Olha aí. O Ster falou um negócio de diversão aí, e é muito verdade, cara. Eu vi um post um dia desse do cara que falou assim, cara, fui jogar pra relaxar, acabei me estressando mais, cara. E é exatamente isso que acontece hoje em dia, cara. Tu não consegue mais relaxar. É verdade. Enfim, Jeff, o seu comentário é bem-vindo. A gente ótimo. Quer sim que sejamos contestados. Não, cada um expõe a sua opinião. Minha opinião, claro. Cada um tem a sua e pode se expor aí no nosso post nosso blog. Que não... É isso aí. E outra, não é porque a gente não concorda, às vezes, com um comentário de algum ouvinte, né, que é o ponto final, não. Se a gente não concorda, cara, manda um argumento. Não. Vamos bater, vamos debater, vamos conversar. Eu acho que isso aí é o que faz crescer a gente como pessoa. É, Jeff, pode bater, que eu sou cachista mesmo. Manda todo mundo tomar no cu, sou fanboy. Caralho, aquele controle de bosta do PS3, aquela coisa. Comentários sobre o Mexidão Cast especial O Gigante Acordou. Hugo, peraí, o nome do cara é Hugo Delmas. Eu ia ler Hugo Dilmas. Caraca, bicho, por um segundo, Hugo, você se safou dessa, bicho. O Hugo Delmas disse: fala, galera, virei ouvinte pelo cast de Evangelion e estou acompanhando aquele cast. É, não vou nem falar, vou nem repetir minhas palavras aqui, não. Aquele cast de Evangelion e estou acompanhando. Como não estou podendo sair de casa, porque fui detido no manifesto de segunda aqui no Rio, de qualquer forma, abraços. Caraca, o cara foi preso, velho, olha só. É isso aí, temos nosso primeiro ouvinte detido. Cara, não, ó, essa merece uma arte do ouvinte, cara. Se tem alguém que desenha aí, faz um desenho roupa do cara, Dilma. Roupa de presidiário, é, com a cara da Dilma, presidiário. Ai, cara. Cara, muito maneiro, Hugo. Volta a escrever, eu quero saber como tu foi preso, como foi o manifesto, assim. Eu tomei spray de pimenta na cara, eu quero saber como é ser preso, malandro. Cara, só lembrando que o Hugo, ele deixou o comentário dele, foi no dia 21 de junho. A segunda-feira que ele tá referindo foi antecedendo esse dia 21, tá, galera? Olha aí. O Malovani também é um mau elemento, né? Levou spray de pimenta, esteve lá em Brasília, subiu na rampa do Congresso. Caraca, bicho, eu subi na hora que a galera invadiu. Puta, velho. Como foi foda aquele dia, velho. Não, o Malovani, ele é um corrupto dobrado, né? Porque ele mora no país na cidade... Ah, lá vem essa porra. Ele mora na cidade de corrupção e ainda vai protestar contra esse corrupto que tá ajudando ele a ganhar dinheiro. Porque ele não né, velho? O cara fica economizando 10 conto pra comprar um livro. Olha só, eu acho que vocês estão me zoando muito. Eu vou sair dessa porra desse podcast, porque eu sou o único pato. Entendeu? Ai. Eu sou emo, eu sou cachista, eu sou tudo nessa porra. Não, mas não, eu te apoio, Malovani. Eu te conto, né? Ladrão que rouba ladrão. Eu sou o Robin Hood, né, mano? Hugo, só acrescentando o que o Malovani falou, Hugo. Continue comentando. Muito bom saber que você se tornou ouvinte pelo cast de Evangelho. Ouça outros casts, comente mais, é muito importante pra gente, né? E divulgue aí na cadeia. Isso aí. E cuidado quando você for tomar banho, cara. Sabonete, assim. Puta que pariu. Ai, meu louco. Vamos lá, eu vou continuar aqui. Outro comentário. Sobre o questão cast. Sobre o Mexidão Cast 48, a era 16 bits. Gersilei Gomes Ferreira, top commenter. Ele é top commenter agora? Deve ser um dos que mais comentou. Por aí. Precisa ler isso, não. Não, eu vou ler tudo aqui agora. Não, o cara merece respeito, pô. O cara merece. Vamos lá. O comentário dele aqui foi: essa era 16 bits marcou minha adolescência e juventude. Eu jogo Super Mario World até hoje. Cara, acho que todo mundo joga Super Mario World até hoje. Não, eu jogava Super Mario World. Super Mario World, né, cara? Caraca, bicho, eu nem tinha percebido. Olha só, e olha que já. Zoando o ouvinte. Não, o Gessler já... Mas é bacana, velho. Porra, velho. Afinal de contas, nós somos chatos, velho. Né? E o Patrick não tá aqui, e aí que a gente tem que se levar, meu. Cara, o Patrick, essa é sua homenagem, tá? Vamos lá. Tenho emulador no meu PC e quase todos os jogos do Nintendo, né? Cara, todo mundo tem aquele emulador com 300, 500, 900 jogos, né, de Nintendo no PC, cara. Acho que grande maioria. Ultimate Mortal Kombat, eu tinha um caderno com todos os códigos. Como não tinha um modo de treino, a gente revezava uma hora e ganhava no outro. Caraca, não tô conseguindo ler nada. Põe vírgula, velho. Põe vírgula na porra do texto, velho. Uma hora ganhava, o outro. É tipo o Mico que vai votar. A gente revezava uma hora, um ganhava. Depois o outro ganhava. E ficávamos tentando fazer os Brutalities, Animalities e tudo mais. Isso aí. Super. Super o quê? Ghosts and Ghosts. Eu tenho raiva daquele jogo de dificuldade, é fora do sério. Ah, faz isso não, cara. Esse jogo aí... Ah, não, cara. Ó, externo, fica quieto aí, porque você joga aquele joguinho de nave coreano lá, velho. Tá bom, vai. Ele tem 29 anos, cara. Era pra ele ter morrido já jogando aquela porra. Vai, vai. 29 anos de jogatina. De jogatina. Ele deve ter uns 53, velho. Pô, velho. Já os games nessa época não fazia sucesso aqui, não. Eu vendia laranjinha? Que porra laranjinha? É, o que, que é laranjinha? É, isso aí. Gessley, responde o que é laranjinha, cara. É, por favor, cara. Assim, aqui em Brasília não existe isso, não. Existe sim. Existe sim. Você foi laranja, você trabalhou numa departição fantasma. Laranjinha seria um malovane de proporções mentais. É. Malovane estagiário, era laranjinha. Putz. Vamos lá. Engraxava sapato e tudo era pra gastar com videogame. Eu já cheguei a pular a janela de casa à noite. De casa de noite. Com meus primos dormindo pra ir jogar nas locadoras. Como assim, cara? Com os pais dormindo, pais, velho. Ah, tá. Cara, eu li primo. Cara, eu sou muito dislexo mesmo. É isso que eu ia falar, bicho. Com os pais dormindo pra ir jogar nas locadoras. Mas assim, teus pais iam dormir 7 horas da noite ou as locadoras eram 24 horas, velho? É. Ah, deve ser aquelas lan house que ficam 24 horas, sabe? É, deve ser lan house. Então, Jesse Lake já é ouvinte nosso também, já alguns casts, né? Já comentou em outros. Já, a gente já leu, já zoou o comentário deles alguma vez. Pois é, ele tá mais do que acostumado com a nossa chatice zoando aqui. Ele comenta, ele deve errar de sacanagem, sacou? É? Deve não, ser, não. Cara. Eu vou escrever errado pros trouxas ler. Não, não. Negativo. Ele escreveu certo. O cara que leu errado e põe a culpa em quem escreve ainda. Não. Eu vou subir aqui. Cadê? Emulador. Eu vou achar aqui onde ele errou, cara. Super Mario World. Tá bom. É isso. Obrigado, Jessilei, por ter comentado. Assim, tu virou top commenter. Eu não sei porquê. Deve ter comentado pra caralho. Ele comentou bastante. É, né, Jessilei? Você comenta pra caralho, se tu tivesse mandado um e-mail pra gente, tu já teria entrado nessa porra desse podcast. Todo mundo entra? Fácil, cara. deixa eu fazer um comentáriozinho aí. É, sobre o Super Ghosts and Ghosts, cara, eu sei que o jogo é difícil, beleza. Mas o jogo não é impossível, cara. E é um jogo muito bom, cara. Muito bom mesmo. Eu me lembro de ter terminado o jogo, assim, duas vezes no mesmo dia, cara, às vezes. Sabe, eu gostava muito desse jogo. Agora, o que me frustrava muito é você chegar lá na última fase, aí você encontra a princesa, e ela diz pra você que você tem que pegar um item que você esqueceu na primeira fase. Aí, quando você volta na primeira fase, pega o item, você não vai automaticamente pra última. Você tem que passar tudo de novo, cara. Isso, cara, mata isso qualquer um. Isso é foda. É. Isso mata qualquer um. Mas é um jogaço. Eu não tenho paciência pra isso não, velho. Olha aí. Enfim, se você quiser falar com o nosso amigo externo, como que faz, amigo externo? Opa, vai me encontrar lá no Twitter, @externo, e no Facebook, facebook.com/externo. Se você quiser falar com o nosso amigo Malovani... É só procurar lá no Twitter por Malovani Shin, ou no Facebook, facebook.com/Shin com dois S.Malovani, que tu me acha. Ou só pesquisar Malovani, eu sou um dos únicos que existe no planeta com esse nome, como eu já disse. Então, se você quiser falar com o nosso amigo Diego Mendes. Lá no Twitter é o @DiegoTMendes, número 7, e no Facebook é o facebook.com/DiegoMendes. Se você quiser falar comigo, é pelo @ThiagoTMendes, ou no Facebook, ThiagoTMendes. É, se você quiser falar com o Mexidão Rocks, é só enviar um e-mail para mexidãorocks@gmail.com ou mandar um e-mail pelo formulário de contato presente no nosso site. Se você quiser nos encontrar nas redes sociais, meu amigo Diego, pode ser no Twitter através do @mexidãorocks ou então no Facebook através do facebook.com/mexidãorocks. É isso aí, e-mails não faltam. Contate-nos, escreva-nos, não deixe de participar. No mais é isso, até breve. Até mais, galera. Vamos perder a vergonha, vamos comentar, vamos patrocinar a gente, viu? Pelo amor de Deus. Não precisa ter vergonha, não. Patrocina a gente, aí. Enfim, galera. Até mais. Valeu e até a próxima. Falou. Falou. Beijo. Ah. Caraca, eu vou apanhar, maluco. Acabei de descobrir que o Jeff Ice é de Brasília. Olha aí. Olha o que eu tô marcado. Conterrâneo. Eu tô fudido nessa porra. Sterno, você tava falando pra minha mulher? Como é que é esse negócio aí, filho? Não, eu tava falando pra Jéssica. tem que mudar esses nomes, Jessica. Cara. Por isso que eu chamo a minha de nega véia, que é pra não ter confusão, filho. Ah, não, tá certo. Eu vou dar minha opinião aqui, eu vou pedir pros leitores abrir esse link que o Sterno mandou do Cinemora e colocarem uns 3 minutos e 40 segundos de vídeo. Olha isso, cara. É quando cara. O voz explode e eu acho que eles não tinham, saca, como definir o efeito que eles queriam, cara. E eles jogaram todos os efeitos que eles puderam na tela. Cara, é impossível. Desculpa, Sterno. É impossível jogar esse jogo aí, velho. É, a ideia é mais ou menos essa mesmo. Agora, curiosidade. Sabe o que eu acho divertido sempre que eu olho pra cara do Vin Diesel? É lembrar da foto dele mestrando RPG, velho. Mestrando RPG? Você sabia disso? O Vin Diesel é o maior jogador de RPG, assim, velho. Eu não sabia disso, não. Cara, é engraçadíssimo, velho, o contraste. Caraca, putz, velho. É tipo você ver ele naquele filme que ele é babá, né, velho? Nossa, imagina não. Um cara daquele tamanho pegando os dados e rolando o dado ali, cara. Imagina, cara, que diferente. Que bizarro, cara. Cara, é muito bizarro. É isso que eu tô falando. É tipo você assistir, você ver ele naquele filme que ele é babá. Tipo, o cara não tem nada a ver com babá. Eu nem quis ver esse filme, cara. Acabou.